caixa, soldados em marcha, coleto montante, medito com skunk e racha. Me exercito com patricinhas vestido em Prada. Até de madrugada bebo cachaça na Lapa, fazendo fumaça com um do bengala na praça. Dou banho pra não brigar, pra não sair uma manada. Espalho plasma na calçada quando eu pego magma. Todo meu bonde em 5-7, assalto a mão armada. Venda de drogas, joias, carros e cargas roubadas. Soldados pancados na escolta a prova de balas. Cheiro das gramas, falta topédios em Manhattan. Soldados viram de orgia pra relaxo da criminologia. Bebida e narcótico, a bandeja de prata. Se some, sobe, a bala come. Toneladas do clone, milhões no meu nome. Pelos fones, manda as armas. Tá livre, pesado. Meu bonde armado é pesado, 5-7. Bebê Ninja, Produções, Cartel Marral e Eric. Tomando a cena com arsenal pra scratches e raps, beats e backs. Quem vê pro teste eu detestaria, tá na pele. Minha oratória é reivindicatória. Isso é um assalto, não reajo ou vai virar memória. A Lapa é meu reduto, onde vejo tudo. Muita luta, muito luto e palavra de ordem nos mundos. O 5-7 é o artigo do crime do meu time. É fúria das ruas, essa altura dissemina sua cultura. Com ferro na cintura, em plena ditadura. As viaturas na madruga, matando pelo regime. Quem não tem nada a perder, não tem o que temer. Fique bem quieto antes que sobe pra você. Não há tempo pra se arrepender. Demorou pagar pra ver, segurança pra render. Na mão.